Hoje a noite é longa, longa. Hoje a noite é longa, longa. Hoje a noite é longa, longa. Hoje a noite é longa, longa. Yeah, vi as fases, vi o embate. E que tanta gente tá lágrima, pois faz parte o descendo na mão de Deus. Yeah, o mundo sabe como foste capaz de tirar-me essa paz. Não acredito que foi aquilo que estragou a nossa vibe. Eu a pensar que tava certo, afinal caí no incerto. Eu a pensar que os meus conselhos eram pra si como se fosse espelho. Ainda bem que acordei desse pesadelo. Tento, não aguento, deixa ser o tempo. Queria ter uma hora até ficamos velhos. Sem cabelo, ou debaixo do nosso teto. Hoje a noite é longa, longa. Hoje a noite é longa, longa. Hoje a noite é longa, longa. Hoje a noite é longa, longa. Yeah, dentro do teu heart sou todo teu. Eu e tu não somos Juliette e Romeu. Isso pra mim foi um troféu. Passageiro futuro na Torre Eiffel. Pensei que eras a minha lole, more. Porque tudo que eu queria tá perto da minha lole. Isso já se faz a long time. Olha o nigga como ficou no time. É recente, tô ciente, mas já esqueci a long time. Mesmo no timer, hoje a noite é